Salve Campete, Rio Tavares, Cova Funda, está no ar mais uma vez, Muqueca de Siri. Eguinha Ramírez, chegando com o nego velho bem novinho, ele vai apresentar essa faixa, depois a gente conversa. Essa hora que a gente vai passar juntinho. Sou Guinha Ramírez e esse tema é Nego Velho Bem Novinho, que compus em homenagem a um grande músico e amigo, Jorginho Trompete. E além dele, participam ainda o multi-instrumentista Arismar do Espírito Santo e o Carlos Abreu, que também foi produtor. Esse tema integrou o show virtual 3 sets, lançado em comemoração ao meu aniversário em 2020. Vocês podem ver na íntegra no meu canal do YouTube e aproveite para se inscrever, pois nesse ano vem ainda muitas novidades. Essa música também vai fazer parte do meu novo projeto desse ano, o Songbook 50 anos de música completo desse 2021. Já aproveito para convidá-los para o financiamento coletivo que está rolando agora. Nele você pode me ajudar na produção comprando meus discos já gravados ou songbook tanto virtual como impresso, ou ainda uma apresentação presencial a agendar. No site tem os valores para cada recompensa. Acesse linktree.com/guinharamirez ou instagram@guinharamirez. Rádio Campeche, toda quinta, 7 da noite. Agora, Dorival Caim. Sem barquinhos brancos nas ondas do mar, uma galeota.

esperando sentada, mais cedo ou mais tarde ele acaba no chão. Mais alto o coqueiro, maior é o tombo do coco. Afinal, todo mundo é igual quando a vida termina. Um terra por cima e na horizontal. Pode vir, pode vir, pode chegar. Vou abrir a roda pra você entrar. Pode vir, pode vir, pode chegar. Vou abrir a roda pra você entrar. Pode chegar, vou abrir a roda pra você entrar. Pode vir, pode chegar. Vou abrir a roda pro Zeca entrar. Entrar pro samba, o samba que eu vou mostrar. É o samba da minha terra, é o samba meu, é o samba toma lá da cá. É o samba meu, é o samba toma lá da cá. A roda do samba é grande, cabe quem quiser entrar. Balançando de mansinho, pede licença e pode chegar. Você saber quem entra na roda tem que sambar, que sambar, que sambar, que sambar, que sambar. É o samba toma lá da cá, mas que sambar, que sambar, que sambar, que sambar. É o samba toma lá da cá. Pode vir. Pode vir, pode chegar. Vou abrir a roda pra você entrar. Pode vir, pode chegar. Pode chegar. Vou abrir a roda pra você entrar. Entrar pro samba, o samba que eu vou mostrar. É o samba da minha terra, é o samba meu, é o samba toma lá da cá. É o samba meu, é o samba toma lá da cá. E a roda do samba é grande, cabe quem quiser entrar. Balançando de mansinho, pede licença e pode chegar. Mas quem vem pro samba meu, tem que dançar, tem que gingar. É bom você saber, quem entra na roda tem que sambar, que sambar, que sambar, que sambar, que sambar. É o samba toma lá da cá, que sambar, que sambar, que sambar. Laiá, laiá, laiá. Quero dizer que já não nego, cansei de ser o cego. Você não presta pra mim. Bem que todo mundo me avisava, só eu não acreditava. que você é mesmo assim. Pode inventar 10 mil desculpas, dizer que não tem culpa, que existe solução. Chega de tanta mentira, na mesa do bar de pira eu tomei a decisão. Chega de tanta mentira, na mesa do bar de pira eu tomei a decisão. Amor que não presta é fim de festa, é lixo no cesto, se manda embora, se joga fora, esse amor não tem jeito. Chegou a hora, vai ser agora, ferir meu peito. A dor que me devora, o homem quando chora, esse amor não tem jeito. Quero dizer que já não nego, aceito o nosso fim, você não presta pra mim. É isso mesmo. Outra versão da mesma música. Mandar um abraço pro meu amigo Salvador, lá de Curitiba, que tem o site Qual Delas, que brinca com versões. Ouvimos Sua Mãe, na voz de Wagner Moura. E agora Marcela Belas, Tudo Baiano. Na mesa do bar de bira, eu tomei a decisão. Homer Simpson, ao álcool, a causa e a solução de todos os problemas da vida. Cinco a Seco, Dia Branco, de Geraldo Azevedo. Muqueca de Siri, na Rádio Comunitária Campes. Se você vier, pro que der e vier, comigo. Eu lhe prometo o sol. Se hoje o sol sair ou a chuva, a gente chegar numa praça na beira do mar, num pedaço de qualquer lugar. Esse dia branco, se branco ele for, esse tanto, esse canto de amor. Se você quiser e vier pro que der e vier comigo. Se você vier comigo, eu lhe prometo o sol. Se hoje o sol sair ou a chuva, se a chuva cair, a gente chegar numa praça na beira do mar, um pedaço de qualquer lugar. Esse dia branco, esse branco ele for, esse canto, esse tanto de amor. Se você quiser e vier pro que der e é comigo. Essa modelo endoida o juízo de qualquer humano. Chega de manso, cheia de flores, vestindo a roupa do discurso liberdade. Na realidade, ela é um atalho pra te dar o paraíso. Pesca teu medo, seduz teu vício e te orienta a não pensar nem refletir. Manda tu ir, feito um zumbi. Signa, signa de almejar viver por cima, de querer mais, ai, e sempre mais. Num repeteco tudo é eco da doutrina. Mais 10%, por favor, e te garanto, pela fé, que dá remédio pra curar todas as dores. Falando em mérito, te dá mais crédito, multiplicando a cédula dos devedores. Quem dá e bebe pra essa modelo, pra rede bobo ou pra rede bandidante, é se meter na marca recorde do retrocesso radical do radicore. E a doença e a descrença vai sendo posta num bolo de chocolate. O povo come, o povo engorda, a alma some entorpecida e ninguém late. Escravizar o modo de pensar, podar a força da imaginação, tirando tudo, tira até tornar um ato voluntário a servidão. Escravizar o modo de pensar, podar a força da imaginação, tirando tudo, tira até tornar um ato voluntário a tua servidão. As velhas novas formas, as novas velhas normas, as novas velhas formas de escravidão. as novas velhas formas, as velhas novas normas, as novas velhas formas de escravidão. As velhas novas formas, as novas velhas normas, as velhas novas formas de escravidão. As novas velhas formas, as velhas novas normas, as novas velhas formas de escravidão. As velhas novas formas, as novas velhas normas, as velhas novas formas de escravidão. As novas velhas formas, as velhas novas normas, as novas velhas formas de escravidão. As velhas novas formas, as novas velhas normas, as velhas novas formas de escravidão. As novas velhas formas, as velhas novas normas, as novas velhas formas de rebelião. As novas velhas formas de rebelião. Do A do Muqueca de Siri de hoje ouvimos Guinha Ramires, Jorginho do Trompete, Arismar do Espírito Santo e Carlo Abreu, Nego Velho Bem Novinho. Guinha Ramires estará aqui no programa quinta-feira que vem. Tá lançando o Songbook de 50 anos de estrada, hein? Vem trocar uma ideia, contar uns causos. Depois, Dorival Caymmi, festa de rua, que a gente tá precisado, com muita saudade, é uma boa festa de rua. Aproveitando, pegando gancho, dia 7 de setembro, a rua é do povo. Quem é contra esse babaca desse presidente pode ir se manifestar também, sem medo. Badia Assad, a banca do distinto, de Billy Blanco. Mimi Van Kenny com Zé Cabaleiro, Sonho Meu. Aí duas versões para a música Bar de Bira. Primeira com Sua Mãe, a banda do Wagner Moura. E depois Marcela Delas. Cinco a Seco, um Dia Branco, de Geraldo Azevedo. E fechamos o lado A do Muqueca de Siri de hoje com Flyer a Ferro, essa modelo. No fundo estamos ouvindo Brejeiro, música de Pixinguinha, com Orquestra Brasileira de Música Jamaicana. Um abraço, Magu, querido Sérgio Sofiati. O lado B de hoje vai começar com um bloquinho de novidades, coisa que a gente não costuma fazer nesse programa, é falar inglês, apesar do meu inglês Copacabana. Então vamos misturar umas coisas aí com a galera do Brasil falando inglês ou misturando com gente de fora, enfim, uma coisa diferente hoje. Arroba Muqueca Siri nas redes sociais. O que é com U e Q U? Sérgio Mendes. Some of today's finest music is written by John Lennon and Paul McCartney, the Rodgers and Hart of Carnaby Street, and this is one of their latest. Still, but nobody wants to know him. They can see that he's just a fool, and he never nights are gay and the sun shines on the mountaintop. I took a trip on a sailing ship and on my way to Jamaica made a stop. Eu fiz esse sambinha só pra você me olhar. São só umas notinhas, porque eu não sei sambar. Norma Bengel. Never know how much I love you. Never know how much I care. When you put your arms around me, I get a fever that's so hard to bear. You give me fever when you kiss me, fever when you hold me tight. Fever in the morning, fever all through the night. Sun lights up the daytime, moon lights up the night. I light up when you call my name, and you know I'm gonna thrill you right. You give me fever when you kiss me, fever when you hold me tight. Fever in the morning, fever all through the night. Everybody got the fever, that is something you all know. Fever isn't such a new thing, fever started long ago. Romeo loved Juliet, Juliet she found the same. When he put his arms around her, he said, baby Juliet, my flame, you give me fever when you kiss me, fever when you hold me tight. Fever in the morning, fever all through the night. Fever all through the night. Fever all through the night. You give me fever, fever all through the night. Fever all through the night. Sibeli. Arroba Muqueca London, London. I'm lonely, London, London is lovely so. I cross the streets without fear. Everybody keeps the way clear. Looking for flying saucers in the sky. by me. And people hurry on so peacefully. A group approaches a policeman. He seems so pleased to please them. It's glad to live at least, and I agree. He seems so pleased at least, and it's so good to live in peace. Sunday, Monday, yes, and I agree. I agree. While my eyes go looking for flying saucers in the sky. Looking for flying saucers in the skies. I chose no face to look at, chose no way. I just happen to be here and it's okay. Green grass, blue eyes, gray sky, God bless. Silent pain and happiness. I came around to say yes, and I say. Grass, blue, white, gray sky, God bless, and pain and happiness. I came around to say yes, and I say. While my eyes go looking for flying saucers in the sky. Você está sintonizado 98.3, Rádio Comunitária Campeche. Este é o programa Muqueca de Siri. The choice of song seemed natural because of all the Jovim songs. This one seems the most surreal, the most in some ways contemporary and experimental. The melody is kind of like a loop, a mantra, and the text, the lyrics are kind of surreal but very beautiful. It's a very contemporary lyric. É nosso, eu acho que essa letra fala do cotidiano, fala do dia a dia, e por isso que ela tem esse mantra, esse senso de continuidade, assim. Eu acho que isso é muito atraente, assim, na composição. It's a sliver of glass, it's a life, it's the sun, it is night, it is death, it's a trap, it's a gun. É peroba do campo, é o nó da madeira, canga, candeia, é matita pereira, é madeira de vento, tombo da ribanceira, é o mistério profundo, é o queira ou não queira, é o vento ventando, é o fim da ladeira, é a vida, é o and the bone. Passarinho na mão, pedra de atiradeira. É uma ave no céu, é uma ave no chão. É o regato, é uma fonte, é um pedaço de pão. É o fundo do poço, é o fim do caminho. No rosto, desgosto, é um pouco sozinho. A spear, a spike, point, a nail, a drip, a drop, the end of the tail. Brilhando, é a luz da manhã, é o tijolo chegando. A mile, é o dia, a push, a bump. Girl, it's a rhyme, it's a hope, it's the mark. É o projeto da casa, é o corpo na cama, é o carro enguiçado, é a lama, é a lama. Drift, punch, flight, run, rest, quail, a promise of spring. And riverbanks talk of the waters of March. It's the promise of life, it's the joy in your heart. Oh,

Meus abraços sonhados, milhares de beijos não dados. Por que afogar gostosuras no mar de frescuras? Vem tocar comigo os sinos da paixão, se não for mal de ter bem. Só pode ser mal criação. Vai justificar quanto tempo nós perdemos, quanto amor nós não fizemos. Tantos abraços sonhados, milhares de beijos não dados. Por que afogar gostosuras no mar de frescura? Tocar comigo os sinos da paixão, se não for mal de ter bem, só pode ser mal criação. Toda quinta, 19 horas, tem Muqueca de Siri aqui na Rádio Campeche. Agora, Quinho fez um disco com a obra de Marina Lima. Vamos ouvir Uma Noite e Meia. 98.3. Sereia, dessa

Então, simpatia. Rio Tavares, Cova Funda, Gambés. No lado B do Moqueca de Siri de hoje ouvimos Sérgio Mendes com Brasil 66. Com Lani Hall e Janis Hansen nos vocais. Full on the Hill. Dom Roman na bateria. Depois, música que chegou por Gemuniz, Rosemary Stanley, meu inglês, Copacabana, Jamaica, Firewell, e também a música Sambinha. Aí, a estupenda Norma Bengel, atriz e cantora, Fever, disco lá dos anos 60. Foi Cybele, London London, música de Caetano Veloso. Dave Byrne com Marisa Monte, Waters of Mars, música de Antônio Brasileiro, Tom Jobim, Maestro, Thiago York, Bang, Erasmo Carlos, Lero Lero, Quinho, Uma Noite e Meia, música de Marina Lima, Marco André, Lindo Balão Azul. No fundo estamos ouvindo Sebastião Tapajós, Rei Solano, homenagem dele a Mestre Solano. Quer trocar uma figurinha conosco? Arroba Muqueca Siri. Muqueca é com U e QU. Em breve estamos com a Radiocicleta circulando por aí. Uma estação portátil movida a energia limpa. Tem o Instagram radiocicleta.floripa. Bora Bolsonaro, genocida. Moqueca de Siri, desde 2006, rebelde e feito em software livre. Código aberto. Até a próxima. Olha, se tu tem moqueca, tem Siri com moqueca de Siri, Siri de moqueca e moquecas de Siri.